Audio Drops e BPC. Faz-me ouvir tua voz mais que a tua... Olá, queridos. Aqui quem fala é o pastor Emerson Bittencourt, da Igreja Batista da Praça Cruzeiro, em Rio Bonito. E este é mais um Audio Drop. Na reflexão dessa semana, eu quero te perguntar: você tem vencido os desafios deste mundo? Na verdade, somos confrontados todos os dias, dores, angústias, obstáculos, situações que nos são impostas, e como vencer cada uma dessas questões. No livro de 1 João, capítulo 5, versículos de 4 a 5, nós lemos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pois é, crer na obra de Cristo e submeter-se à sua vontade nos faz vitoriosos. Nós não temos outra forma de alcançar vitória nesse tempo contra as questões que nos são colocadas. Se a nossa família, a nossa vida, se tudo que temos está debaixo da vontade de Deus, nós podemos dizer que somos vitoriosos. Jesus afirmou e ficou registrado em João, no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa de Jesus, que afirma que venceu o mundo, também nos encoraja a vencer o mundo, reconhecendo que sem Cristo nós não somos vencedores. Assim, temos a certeza da vitória. Podemos nos firmar pela fé que vencemos o mundo. E finalmente, o apóstolo João, na sua carta, também a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, deixou escrito: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se temos a certeza que Deus é maior em nossas vidas, nós também temos certeza que somos vencedores por Cristo Jesus. Seja um vencedor. Confie em Cristo, entregue sua vida a Ele, entregue as suas decisões a Ele. Jesus não tem uma opinião sobre a sua vida, Ele tem a palavra final naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa alcançar. Ele tem a palavra final para todas as questões da sua vida. Pense nisso, viva isso, pratique a palavra. Deus te abençoe. Este foi o Audio Drops dessa semana. Eu te convido a divulgá-lo, passe para todos da sua lista, pelo WhatsApp, pelos seus contatos. Temos recebido testemunho daqueles que têm ouvido os nossos áudio drops de como tem sido abençoado. Se você também tem um testemunho para dar, entre em contato conosco. Mande um e-mail, uma mensagem pelo Facebook, curta a página da Igreja Batista da Praça Cruzeiro e aproveite para ficar sabendo todas as informações da nossa igreja. Venha em um dos nossos cultos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deus te abençoe. Um grande abraço.